Atenção, ouvintes. Começa agora mais uma edição do programa MPB Brasil. Da manga rosa quero gosto sim, melão maduro, sapote e joá. MPB Brasil. Você é linda, mais que demais. MPB Brasil. Resistirá em todo porto, tremulará a velha bandeira da vida. MPB Brasil, com o melhor da música nacional. MPB Brasil. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começando mais uma edição do programa MPB Brasil, o programa que vem trazendo para você semanalmente as músicas mais tocadas da nossa música, né? Da música popular brasileira. Eu sou o DJ Fernandinho e a gente vai começar o nosso programa deste final de semana, né? Desta semana, com Ney Matogrosso, Rosa de Hiroshima. O melhor da música brasileira, MPB Brasil. Eu só quero saber em qual rua

MPB Brasil. Vanessa da Mata, Boa Sorte, seu Jorge, Burguesinha, ainda Ana Carolina com a música Encostar na Tua, e abrimos este bloco com Ney Matogrosso, Rosa de Hiroshima. Daqui a pouquinho eu vou trazer para você música de Leone. O programa MPB Brasil volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. De volta com o programa MPB Brasil, abrindo mais uma sequência musical agora com Leone, Garotos. Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações. Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões se espalham pelos bolsos.

Joana, tô fazendo falta. Zé Ramalho, Garoto de Aluguel. Jessé com a música Porto Solidão. E abrimos este bloco com Leone, Garotos. MPB Brasil, o programa da música popular brasileira, volta daqui a pouquinho. O programa MPB Brasil volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. De volta com o MPB Brasil, trazendo mais um agora com Vanessa da Mata. Amado. Você está ouvindo MPB Brasil.

Maria Rita, Cara Valente, Timaia Azul da Cor do Mar. Conferimos também Milton Nascimento, Canção da América, e abrimos a nossa última sequência de hoje com Vanessa da Mata, Amado. É isso aí, MPB Brasil fica por aqui. Semana que vem a gente tem um encontro marcado mais uma vez com a música popular brasileira. Um super abraço para você, a gente se fala. Até semana que vem. Você conferiu mais uma edição do programa MPB Brasil. Até o nosso próximo programa.